Brother, Mike Brother de Informe. Mike Brother de Informe, chega o trem, chame a torre, 11895. Boa. Boa noite, Mike Bravo de Informe, na ILS. Questão de pouso é a 17. Ok, se a gente está autorizado já quando pronto de enviar para a 17, é para o final da 17. Será final da 17, o Mike Bravo de Informe. Web 809 Salvador, voo Iduna, desça para 2017, está seguindo a aeronave da TAM. Câmbio. Iduna para 2017, está agora na TAM, câmbio 809. Final do 97, baixado e avado, Mike Bravo de Informe. O Mike Bravo de Informe está autorizado, pouso, vento 100 graus, Informe. Pouso, pista 97, Mike Bravo de Informe. Total, chame Recife, a frequência é 13325, total 9908. 13325, Vai uniforme seu solo 07, autorizado táxi para seu pátio, vai estacionar a frequência livre. Opa, obrigado, obrigado, boa noite. 3600, está autorizado a aproximação em ILS. Contrato estabilizado, 3600. Web 5809, está autorizado a aproximação em ILS. 5809. Tanto 3600, Duna, localizador, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, boa noite. Five eight, good evening. Okay, then send flight level 050. Fly direct to Itap. 050, we are here to attack Itap International, can I speak 2-5-3? São 3600 controle? Oi, Salvador, eu estou na 3600, estabilizado, ILS X-ray, baixo travado, visual. 3600, livre pouso, vento 100 graus, 89, pistão 0, cheque 3. Livre pouso, confirma ajuste, senhor, B-17? Tá, afirmativo, 1017. B-17, então 3600. Localizador visual com a 10, objeto 5809. Objeto 5809, complexo norte, metade agora 118 95. Chamarei, grato, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, objeto 5809, fui ali, visual com a 10. 5809, reporte. Vento 1-0-0 graus, 79, agora está livre. Guardarei. 3600, falou 19, táxi de Alfa Juliette, Porto Nova. Alfa Juliette 9, tá, 3600. Estou esperando baixar travado, 5809. 5809, 70 graus, 7 nós, por autoridade. Teve posição 10, 1805, good evening. Call Cadenson to flight level 060. Flight direct to Itasca, NH1017, Salvador. You have conditions to maintain your speed? Roger, flying direct to stop, standing to 060, maintaining 275 knots, go 1805. Roger, you're number 2 to approach go 1805. Could you inform when you start reducing speed? Oh, roger, 620 knots, go 1805. Number 2 to approach. 509 Solar 21, taxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, coisa. A chegada, bom. O ajuste em Salvador 1017. 3, Oceania 6258, descend now to 2000 feet, KNH 1017. It's cleared, final ILS X-ray report established on the localizer. 6000, a comeback wind established, localized course 6258. Salvador push control, go 1805, push confirm. Do you would like that we reduce our speed now or report when reducing? Just report when you reduce. Would be pretty nice if you could keep your speed by now. Roger, we report and reduce speed, go 1805. Salvador approach Ocean 6258. 8, and just to correct my mistake, and we had sent to 2,000 feet, Ocean 6258. Okay. for the localized course. Runway 10 Ocean 6258. Cessna 6258, complete final and contact tower 118.95. And contact tower 1895, Ocean 6258. Go 1805, send now to 2000 feet, CNH 1017. It's cleared, final LS X-ray report established on the localizer. Roger, descending to 2000 feet. A report established on the localizer, go 1805, CNH 1017. 6258. Okay, it's clear to land on 0180 degrees, 9 and that's just 6258. We're following the runway 106258. Boa noite, 3 Jonas 52 da TAM, cruza 167 para uma cidade. 3 Jonas 52 da TAM, boa noite, acena identificação, voa na Proud TAP, descendo ao 050. Proud TAP, descendo ao 50, 3 Jonas 52. Salvador, voa no 714. Voa no 714, boa noite, acena identificação, descendo ao 060, chegada Mari. Boa, a gente ficou, 060 na Mari, voo 714. No 643, reautorizado 3.000 pés, ajuste 1017, livre da restrição de altitude em pelo, redução indicada 1909. Ok, livre da restrição em pelo para 3.000 com 1017, está reduzindo para 190, 643, tá bom. Taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet.